juntos somos maioria. Domingo de manhã, café preto e pão na chapa, bombeta e bermudão, ravô, colar na várzea, bola de pé em pé, presta atenção Zé, demorou já é, ó o chapéu, olé! Futebol é da hora, é pro coletivo a vitória, sozinho ninguém levanta a taça nem glória. Pago mó pau em ver meu povo unido, fico muito mal em ver trocar de tiro, sangue no escadão, desova no campão, vive pouco como um rei, produz destruição, muito como um Zé, também. Bem, né, solução, educar, frenhação, saber em mutirão, construção de um novo tempo, templo do conhecimento, com lenço e documento, pra enfrentar o vento, qualquer tribunal, preto de farda é normal, quero ver os pretos de toque e martelo no final. Eu vou lutar pela periferia, juntos somos maioria, não se deixe dominar. Ser sozinho, cê tem que derrotar. Ninguém corre só e chega em segundo lugar. Vem, pega um tijolo, leva pro outro lado. Aí chega você, pega outro e sai vazado. Vem um, pega o cimento, se joga, se rala. Assim nós nunca vamos construir a casa. O caminho existe, o importante não é saber. O que importa mesmo é você percorrer. Problema eu sei que tem, pra mim tem também. Nós só herdamos luta, doidão, mas que tem? Se o legado é o de zumbi, de Dandara, vamos aí. Anitta e Anastácia inspira a prosseguir. Somos compositores, compondo nossas vidas. Então façamos dela a canção mais linda. Eu vou lutar pela periferia. Juntos somos maioria. Não se deixe dominar. Pega a taça quem é. Vamos juntos brindar a fé. Se eu vou lutar pela periferia. Juntos somos maioria. Não se deixe dominar. Vem para a gladia. Fogo no coração. Escrever com as próprias. Internet, DVD, um home teacher louco na sala pra você ver. Cultura é Hollywood, Manhattan, New York. Consumo exacerbado, capitalismo explode. Tem que ter pra ser, tá errado, não pode. Criança pobre, quer PlayStation, Nike Shock, vai. Pede pra mãe, ela diz, sem doido. Na rua tira um homem, esse tênis é camelô. Cobrança imediata, veloz e furiosa. Nessa velocidade, só o crime é a resposta. Rap, rock, funk, forró, samba e axé. Isso não importa, dividir é o que eles querem. Vermelha e azul, cê lembra da Matrix? Eu tomei a vermelha e garanto, sou feliz. A elite usa semeio, ó de rancor. Mas eu tô do seu lado, conhecimento e amor. Eu vou lutar pela periferia. Juntos somos maioria. Não se deixe dominar. Prepare na gladia. Amar de sabedoria, juntos somos maioria.